É que o senhor Rogolfi tem condições de realizar uma base curta a 1 mil pés sem, pelo interferir com o Olympus que está montando na 1500? Afirma, já está passando uma vez em torcida. Gente, o Mike Serra Gomes, cancelador de 17, curva esquerda, gira base a 1 mil pés à direita, à esquerda, e só no final 1 mil 7. Confirma, 1-2-1, decimal 9, solo. Afirma que ninguém está respondendo, senhorita. Chame novamente, por gentileza. Obrigada. Meu Mike Serra Golf, coração, Mike Serra Golf, é utilizado por pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Decolado 1-8, controle 1-2-0, decima 8. Ok, controle 1-0, 8-7, muito obrigado, Rogério, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, tá? 3-1-1, decola na pista. Tá 3-1-1, contato radar na decolagem, siga para o nível de voo 3-4-0, sai da São José, autorizado no ar, líder. Ok, autorizado, leva na São José, obrigado, querido. Agora utilizado descida para 4 mil pés, e ajuste 1021. 2-0, confirma o tátil? Tá. Autorizado backtrack, reforço o exame na Romeu. Autorizado, toque remetido, pista 1-0, já entrou no 1-0 graus, 0 mais mais. Espera meio, autorizado, toque remetido, pista 1-0. Max Angu, suficiente, estou na frequência livre, bom dia. 200, chama o centro de corrigendo. Chama 200, chama o centro de corrigendo. Chama a torre na situação 1 8 do canal 5. 145, 200, né? 1 2 5 0 3 final do procedimento, ela é só para 2, meu teto é estabilizado. Descida para 2, meu teto é ponto estabilizado, final 10, 3, 1, 2, 5, 0. Pelo coxinha de aproximação, aguardando a autorização. Seguindo, aguardando a autorização, minha 200. Grupo 06, socorre emissão de 23, curve à esquerda, reporte na, no través norte da torre, é o número 1500, pés. Esquerda, 1500, reporte para 06. Jornal 6200, informa o P3 da Força Aérea, é o número 1500, pés, perna 200, pista 10, não interfere. Está autorizado com o pista 10, vento 120 graus, 099. Foi autorizado pelo Jornal na pista 10. Patão Romeu Vitor Atama, a tráfego de conhecimento do controle é reportado e siga critério para restituir o tráfego. Patão Romeu pro 6200 de novo, tá bom? 120 graus, 099. Graças. 091, chama o centro Recife, frequência 1251, altona 1238. Olimpa 106, faça 360 com curvas pela direita, reporte novamente reinterceptando cima, a perna do vento, como o tráfego já na final da 10 para pouso. Olimpa 106, curva na direita, 360, setor norte. Zona 250, completo chamado procedimento, chama a torre em 198 do sinal 95. 295, obrigado. Papapá, Lima, Mike Fox, Cruzeiro. Lima mais forte, mantenha o setor, aguardando para a transferência. Confirma este produto para nós, pessoal da Bota. 1150, único a bordo. Vai manter o setor agora. Sim. Papai Romeu, Golf, Bravo, Lima, Cruzeiro. 150, forma o tráfego do T3 da Força Aérea, 1500 pés, vai ingressar na perna do vento da pista 10 agora, não interfere com o seu pouso. Continua a aproximação, guarda na autorização. Paciente, contém, escutam, eu sigo zero. Passo, contém, não copiado. 306, faça um novo 360, reporte a intercepção. 306, novo 360, reportado. Lima, mais forte, se você tentar um tráfego verificando o circuito na pista 1-0, na posição de 12 horas, 3 milhas, na terra no meio, que é a cidade, 1-3. Chama agora a torre com essa atenção, 1-8, isso é uma lavada. Tá, visual, com tráfego, transporte para o exército, 5 horas. Lima, Mike Fox, continua a aproximação, reporte através da IMA. Reporte através da IMA, agora. Continua a aproximação, vai dar autorização. Vai dar autorização, continua a aproximação. Lima, Mike Fox, trote autorizado pouso, pista 17, Ventura 20 graus, 079. Quebra pouso, 17. Mantenha a perna aberta, aguarda para girar a base. Estou aguardando. 07, próximo ao ponto de queda, pistão na zona. Azul 4207 autorizado, alinhar e manter, pistão na zero. Alinhar e manter, pistão na zero. Olimpo 06, copiou? Copiou, até a terra, aguarda para a autorização. Alfa, Pedro, sim. 5-0, no solo 3-0, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-1, azul 1-2-5-0. Qual é o final chute, está mantendo? Azul, na cor de dono, bravo alfa hotel. Ainda para 2, no hotel, reporte com estabilizado. Plano modificado, é o 1-4-3-1. Usa para 2, no hotel, e a gente chama 0-2-1. Decolar, pista 1-0. Então, 06, autorizado, base, reporte final 1-0. 06, autorizado, reporte final 1-0. Mike Fox, trate solo aos 3-1, livre corte a parquear. Azul 4207, decolado 3-2, controle 1-2-0, decimal 8-0. 3080, bom dia, Sharif. 3-1, Bravo Hotel. Palma Bravo Alto Hotel, autorizado a assinar o procedimento LSX-Way, reporte contabilizado. Contabilizado, Palma Hotel. Azul 4307, bom dia. Eu estou gerando autorizado para que emitida pistão no 0, não, pelo 40 graus, 089. 0703, pistão no 0. Salvo Arleta. Salvo Arleta, após 2000, Leda 4207. Olho 4207, direita, a proa 215, aproximadamente aí, 17 milhas. Obrigado, Luiz, Luiz, Luiz, 4207. 4207. Alto Hotel, confirma as coisas de chamatela. 1707. Bravo, Alto Hotel, como que o nosso setor da grama tem 2000 pés? Para 2000, Bravo Hotel. Olho 06, Hotel, 35, curve à esquerda, 1.500 pés, reporte através norte da torre. Esquerda, 1.500, reporte Bravo, observe. Olho 050, ajuste no 02. Passo 207, vai voar Leda. Fecha. Bravo Hotel, está avisado na casa dele. Palmeiras Bravo, Alto Hotel, completando o procedimento LSX-Way, chame a torre na sequência 1-8 do sinal 1-5. 1-5-6, faixa 3-0 com curva pela direita, reporte interceptando o perna do vento. 1-5-6, 3-0 pela direita, reporte. Chegada do MED 1, no voo na praia de TAP, high speed, descendo para o nível de voo 060. Voo 082, informa o ajuste no 021. O Bravo Alpha Tel. Bravo Alpha Tel, que negou no 021, continua a aproximação, guarda na autorização. Alpha Tel. Uma Fox, livre acionamento, chame para outro táxi. Está com meia dúzia a borda? Tem 05, chame para outro táxi. 4-6, confirma a velocidade que está mantendo. 278. Fila? 278. 7. 4-6, confirma a velocidade que está mantendo. 962, a senhora identificação, autorizada a chegar a Bomé de ONU, desça para nível de voo 070, voo TAP High Speed. Bravo Hotel, somos o 3 da Sincera, no 1500 pés, está na perna do vento. Autorizado ponto, pistola 0, ventura 20 graus, 072. Desça a pessoa, vamos lá na BA e prosseguir para a pouso na RMA. Bravo Alfa Hotel, informe na DA. Vai tomar na DA. Vai 206, prossiga. 06 já acionado? Sim, o Guardião 06 está então autorizado o táxi e fome na taxi, Oscar. O avião vermelho está autorizado a alinhar e manter pistão no 7 aguardando para a decolagem. O Bravo Alfa Hotel tem condições de ir na DA, RMT e manter 500 pés para seguir para a RMA? Afirmativa. Sim, te informe na DA para a remetida o Bravo Alfa Hotel. Afirmar. O Lito 06 mantém a perna 200 aguardando para girar a base. O 06 mantém a perna 200 aguardando. Lima Lima Fox, autorizado táxi, reposte na taxa Tatá. Bravo Alfa Hotel, agilizando, por gentileza. Ok, na DA para manter 500 pés, curva à esquerda, direita. Sim, se mantenha 500 pés, curva à esquerda, reporte na vertical da RMA. Ok, curva à esquerda, na vertical da RMA, Bravo Hotel. Guardião 06, autorizado de colar, pistão 7, vento 1, 1, 0 grau, 071. Limpo 06, autorizado base, reporte final. 06, gira base, reporte final. Tá fora do solo, Guardião 06. Guardião 06 decolado aos 42, farol de Tapuã, chame o controle, 120, decimal 80. Tapuã, 120, 80, Guardião 06. Lima Lima Fox, autorizado ingresso, pistola 7, reporte alinhado e pronto. Guardião 06, mantém sem condições iguais, 500 pés em linha do litoral, reporte com ele fora da barra. Reporte na fora da barra, 6. Bravo Alfa Hotel, posto com risco na RMA, reporte solo controlado. 7, é só fazer um PGL na irmã, quero prosseguir para o pátio do Ivraé. Bravo Alfa Tel, ciente, reporte para a remetida. Alfa Tel. Número 62, redução de velocidade do 5 Guaraná. Vai, Brasil, gol número 62. Sugero meu, autorizado, só que é remetido a pista no 0, dá fila 30 graus, 08 nós. Sugero meu, autorizado, está com remetido a pista no 0, vai passar o trabalho. Mas o tráfego que nos precede é 12 milhas, 12 horas? Só confirmando, cumpre a restrição superior. Cumpre a restrição superior, o Lima Lima Fox. Lima Fox, autorizado a decolar a pista 17, altura 30 graus, 079. Mesmo autorizada de siga, nível 2050. Ah, 62, copiou com 3? Negativo. E a 962 com 3? Não copiou, senhorita, pode confirmar? 06 tocou e arremeteu aos 46, curve agora à direita. A 1.500 pés. 06, curva direita, 1.500 pés. 6.500, torre 1.8, do final 95. 95, obrigado, bom trabalho. Bom, 4.082, deixa para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS feita, pista 90, está estabilizada. Portará estabilizado, LS feita, pista 90, deixa 2.000 pés, aos 1.082. Agora curve à esquerda, no setor sul. 06, mantém o espelho no setor esquerdo, setor sul. Ô, Torre, muito boa tarde, o 962 da Gol, tá valendo. Fechando o tráfego, decolando agora da pista 17, mano, curve à esquerda de imediato. É, seu nome é mesmo. Limpo 06, curve à esquerda de imediato, limpo 06. 06 já está curvando à esquerda. Gol 962, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Levada. Lima Lima Fox, do colégio 47, chama agora o controle, Lula 20, do sinal 8, 0. 208, tá bom. Sulho, papapá, Lima Lima Fox, boa tarde, pode ir. Papapá, Lima Lima Fox, contato radar na decolagem, sua guia saudável, aluno para nível de voo 240. Para a descartela, Lula, Lima Lima Fox. 4.500 pés, depois da formação, a fé está muito baixa. Se é possível, 800 pés. Confirmação Olympus? Negativo, Olympus Aeronia solicita 800 pés no setor sul. Seguinte, mantém 800 pés no setor sul. Sudeste, cruzando 4.000 pés em descida, e ainda é 190. Negativo, já cruzando 40 agora em Lima Lima Fox. Gente, forma o tráfego de São A, Lima Lima Fox, na posição de 10 horas, 10 horas milhas, como o Nordeste cruzando 060, em descida para o 050, um banho de 738. Agora, meia não atraso de conhecimento do controle a reportar, para a frequência livre. Só Alfa Hotel, continue a aproximação ao final 17, aguarda a motorização. Bravo Alfa Hotel, confirme o tático que vai seguir até o estudo. Direto para essa, autorizado. Sim, está autorizado direto para a Tio do Graer, utilizando o Bravo Alfa Hotel. Utilizando o Bravo Alfa Hotel. Número 2, redução de velocidade, 1809. 180, boa noite, 62. Tudo bem, aguardo as instruções. Errando o professor Costa, toca a curva pela esquerda. Nível de voo 050, ajuste no 021. Dia, bom, é que vamos ao 050, ajuste no voo 021, tá? 3436. Olha o Lima Fox, vamos fazer uma pergunta, pede para o diretor Fux, poderia fazer uma pergunta. Lima Lima Fox, a parte de utilização do centro, voo inicialmente elétrico. Elétrico, Lima Fox. Estabilizado no ILS, azul 4082. E 4082, complete o nosso procedimento, torre em 1-9-3-9-5. Só espaço. Meia 2, 750, direito, solo 1-2-1-9. Direito 1-2-9, obrigado. Sinal para o Graer, Bravo Alfa Hotel. Bravo Alfa Hotel, informe o solo controlado do Graer. Vento agora no aeródromo 1-1-0 graus, 08+. Fala, solo controlado, Graer. Torre Salvador, Papatango Romeu, Vitor Hotel. Papatango Romeu, Vitor Hotel, QNH-1021, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Aproximação, aguardando autorização, meu Vitor Hotel. Olhando já mil, a chuva para 1.500 pés, mantenha a espera com todos pela esquerda no farol de Capão. 500, sobe 1.500 pés, informe que o campo da formação pode fazer boa pela esquerda. Eu sei se possível, mas eu vou levar o litoral, a 1.500 pés. Olhando já mil, aguarde. O procedimento ali é o Fox Radio, separa 2.000 pés, a porte quando estabilizada. 2.000 pés, a porte quando estabilizada. Tem condições de sobrevoar até o farol da barra na escuta do controle? Assim, chama agora o controle, 120, decimal 80. Via Leandro Litoral, reportando no farol da barra. João 4082, inicie procedimento de ar remetido, a chuva para 2.000 pés, aguardando transferência de comunicações devido à aeronave na pouso na pista 17 com prioridade. Transporte firme. Ciente arremetendo, pode arremeter visual com a proa 070, porque tem uma formação grande. Negativo, arremeta em frente inicialmente, foi para 2.000 e aguardando transferência do controle. Em frente para 2.000, aguardando transferência. chegou no 162. Chegou no 162, completando o procedimento. Chame torre, 198, sinal 95. Eu faço tempo. Pista 17, me trazendo. Oi, Salvador, é o Gol 962, aproximação ILS pista 10 visual para 2 milhas e meia para cima. Azul 4082, chama agora o controle, 120, sinal 80. 3080. Gol 962, quem negar no 021, continua a aproximação, guarda a autorização. 21, prossegue aguardar a autorização, Gol 962. 4082. Aproximação perdida. Solicita curva esquerda para 060 para livrar a formação. Autorizado, 060, 4082, confirma que você pode voar na prova 360. Afirmo, curva esquerda para 360, azul 4082. Gente, como se limite usar nossa prova por 5 milhas, azul 4082. Essa prova por 5 milhas, 4082. Gente, o limpo vermelho confirmando irá regressar visual para todo. Afirma para a sua partida visual. Gente, autorizado voar direto ao eixo de decolagem da piscina zero. Vermelho, curva direita. Gente, o limpo Vitor Hotel, autorizado o backtrack, já pode ligando. Confirmar o limite da proa 360 para azul 402. Azul 402, o limite agora voar nessa proa por mais 2 milhas. Por mais 2 milhas e após? Azul 402, representante curva à esquerda na proa 300, seu limite é a radial 320 do Arco Salvador. Esquerda proa 300, limite radial 320 do VOR Salvador. Azul 402. A torre informa que a formação está no eixo sudeste e a torre informa que provavelmente irá fechar instrumentos e sugere que o senhor pouso. Reduzindo, está para a espaço 36. Já te arreglar o café de trás. O nome é 2, no solo 57, libera a direita, solo 121, decimal 9. Uma turbulência moderada da aproximação final, são de 400 a 310, com chuva, com cruzamento da cabeceira. Gente, graça o nono médio. ...4082, curva esquerda na proa 240, se limite ao localizador. Esquerda, proa 240, limite localizadora, 2482. Contra limite 06, tá ligado? Limite 06, chama agora a torre, na frequência, na noite, do final 95. 95, tá ligado? Torre Salvador, limite 06, tá na final, vai sair pra lá. Oeste 06, está confirmando, vai seguir para pouso? Estou autorizado, preciso fazer toca repetida. Estou seguindo o setor norte e avaliar as condições. 4.021. Sim, o 8.06 continua a aproximação, aguarda a autorização. Continua a aproximação, né? 8.06 autorizado, toque remetido, pistola 0, vento 150 graus, 1.2 mais. 8.06 autorizado, toque remetido, pistola 0. 3895, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, na verdade, não. Tem autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Visual, azul 4082, a 710. Ciente, azul 4082, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus ou no 0 mais? Autorizado pouso, pista no 0, azul 4082. Tá, 3436. 3436, completa a aproximação, chama-se aí na sequência MLS 695. 295. Tango, serviço uniforme, excelente, patrão. Azul 4082, no solo aos 05, libera a direita, solo 121, do sinal 9. Direita, chama a sinal 29, 402. Torre, está 3436. Está 3436 aqui, NH1 no 021, continua a aproximação, aguarda na autorização. Continua. Que a última aeronave que pousou formou visual a 700 pés aproximadamente. Ok, autorizado então o pouso. Ventou no 30 graus e no 4 mais. Pouso meu pés. 3436, autorizado pouso, pista no 0, não, pelo 30 graus, 14 mais. É, pouso autorizado. É, a frequência, uma ou outra, pista no 9, 5. 2, 9, 5, camarada, pede a proposta, olha, muito boa tarde, eu faço a roupa, pede a proposta. Santa Romeu, Charlie, Alpha Fox, mantenha 500 pés, reponte no travão do Rimar. Através da irmã é contará com a Alfa Fox 62, é 43, pode marcar o passageiro. Só confirmando, vai seguir para o pátio 3, o Thiago Alfa Fox? Afirmativo, cara. Sim, só abandone a final da 17, reporte através norte da torre. Tá faltando, ó, já está a 17 livre, tá? Coado ao norte. Sim, o Thiago Alfa Fox Trot mantém o setor norte, então aguardando para o cruzamento. Aguardando, ó. Já tirou o Dena, desce para 3, não sai. Alfa 3895, autorizado, alinhar uma C, pistola 0. Caramba, pistola 0, tá, 3895. O Tiago Fox está autorizado o cruzamento seguir para o Pat 3, evitando sobrevoo de aeronave sobre solo. Você disse que está autorizado o cruzamento para o 3, vai prosseguir o Tiago Fox. Oscar Golf, Sierra do Rio Performance para aeronave, da aeronave será número 2 para decolagem em Salvador. Aí a Fox no final para o Pat 3, está ligando com as duas aeronaves. Uma para decolar e outra para descer. Alfa Fox, ciente, após o pouso no Pat 3, chame o solo 121 decimal 9 para cópia. 121-9, chamará o Charlie Alfa Fox. Alfa 3895, autorizado de colapso, estamos 0,20 graus, 1,2 mais. Charlie Alfa Fox, trote, prossiga. Já está no quadro, estacionado para prosseguir para a imagem. Charlie Alfa Fox, ciente, aguarde para a decolagem. Aguardando o Fox. O Papa Romeu, Charlie Alfa Fox, vento no aeródromo 130 graus, 159, reporte para o sol. Pode, pode falar, não se der, pode. Afirmo, comprou a nota e autorizado o cruzamento do campo. Zero, Fox. 3895, Leonido. Frente, Leonido, na 385. Solo, Charlie Alfa Fox, o Charlie Alfa Fox, informe através da correção vertical da RMA. Vertical da RMA reportará a Cadê Alfa Fox. Cadê Alfa Fox? Cadê Alfa Fox? Cadê Alfa Fox? Estou com uma tecla de velocidade da tecla, como está? Charlie Alpha Fox, pouso por conta em risco na RMA, reporte solo controlado. Conta em risco controlado, reportará Charlie Alpha Fox Charlie. Conta com o lógico do Serra, autorizado pelo colapso, estando 7, vento no 30 graus, 159. Oceanair 6213, informo que é o número 2 para decolagem. Oscar Gus Serra, decolador 15, chame agora o controle, 120 decimal 80. 208, Oscar Gus Serra. Boa tarde, aqui é a notificação de que ele chega na minha mediana para o número 050, hoje a chegadora na 021. A 3378, mantenha a pessoa chegada no número 2 na aproximação, como que o número 1 é Charlie 208. Bom dia. Bom dia. O momento está nessa posição de 1 hora 53 minutos. Controle Salvador, está passando a sua rússia. Ela tem a sua rússia, contato radar na decolagem, subavião, se habilitar para o nível 090. Total 090, Oscar Rússia.